Antena Web apresenta Rituais Metalon Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web, nas madrugadas do domingo para a segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituais Metalon Infernalion. Na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? Hora Zero é a oportunidade de um novo dia, uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a quarta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. E começa agora, Latinoamérica, 2 horas com a melhor música latina na Antena Web. Latinoamérica, com a apresentação de Joana Santos. Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais a Latinoamérica. Foram 2 semaninhas em que não estivemos por cá, mas a Latinoamérica voltou. Eu sou a Joana Santos e o programa quente que a Antena Web lhe oferece todos os domingos das 19 às 21 horas está de volta para lhe trazer mais música latina, música dos países mais quentes que podemos imaginar. Já sabe que os ritmos latinos por aqui andam, a pista reabre e desde já apresento as minhas desculpas por não ter havido problema durante 2 semanas, mas houveram problemas técnicos e bastantes foram que nos impediram de trazer este programa à Antena Web. Foi de facto uma pena, tanto para mim como para si, acredito. Acredito que se para si lhe custou a falta deste programa, para mim então fazê-lo foi algo que eu não pude. E trazê-lo assim também não deu. Mas, desde já peço as minhas desculpas e cá estou eu para compensar destas ausências tão más, tão cruéis que houveram tanto para si como para mim. Vamos então começar muito bem este programa. Vamos começar com as tão famosas e novas por aqui, digamos, porque desde que a Latinoamérica surgiu é que se ouvem mais. Não quer dizer que não se ouvissem, mas é que se ouvem mais aqui pela antena. Estou a falar nas cúmbias. Vamos ficar com 3 grandes cúmbias, 3 grandes sons que começam e que abrem esta pista de dança de sons latinos. Já sabe qual é o meu conselho? Vista a roupa mais leve que tiver em casa, uma bebida bem fresca e venha dançar connosco a música latina que eu passo para si. São cúmbias, vamos começar com elas e depois não saia daí porque temos muito mais para oferecer. Até já! Que te sangran de amor que tú me enseñas. David Venegas. Anda, cachorro. Luis Ocaña, caballero. Oh, Antena Web. Sintoniza-te. Esta música, por que não se toca em vivo? Não, pois quem la vai tocar em vivo? Pois eu la vou tocar, compadre. Probando, sim, e aí está. E já hace 20 Alegrándote la vida, chilling en la cima, suena. depois de três grandes cumbias que nos sabem sempre tão bem ouvir, dançar e curtir, vamos ficar com três sons latinos, alguns deles aqui da vizinha Espanha, de facto, mas vamos ficar com três sons que estão muito na moda. São latinos, mas veja só a diferença daquilo que temos latino do mais antigo para o latino de agora. Esa mala influencia, tú fuiste la esencia que le dio sentido a todo mi corazón. Como segundo de ausencia, murió la inocencia, esa que perdimos en mi habitación. Tú fuiste algo mejor, pintaste el mundo en color. Yo disfrutaba tu aire y temía el dolor. Otra gota en mi canción, cuando escuchaba tu voz. Entrego mi tiempo para que de mí te enamores. Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones. Te compongo letras que se volvieron canciones. Te regalo mi corazón ante ti. Te entrego mi tiempo para que de mí te enamores. Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones. Te compongo letras que se volvieron canciones. También pasan cosas bonitas en el mundo. Invencible Records, los hechos hablan por sí solos. Frío latino, para los que envían, rompiendo tus expectativas. Estoy por todos lados. Te entrego mi tiempo para que de mí te enamores. Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones. Te compongo letras que se volvieron canciones. Te regalo. Vivir la vida. ando buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Cambiar no me creo nada porque quiero, chaval. Hoy quieres puso una chorrada buena para brindar, soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla entre unos labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar, que inoportuno puedo decirte, te tengo que largar, de lo que bien estoy ahora. No quiero volver. Estas três músicas bem mexidas, bem modernas e bem quentes, acalmar um pouco. Vamos até à música latina, mas mais calma. Só lhe digo que vamos começar de uma forma bem romântica. Já sabe que o latino é um género de música. A música latina é muito, mas muito romântica, se for preciso. Também marota, que já foi o caso, mas muito romântica. E a prova disso é aquilo que escolhi para si. Aproveite, ouça, agarre-se ao seu par e, por que não, dançarem. Três musiquinhas, um grande momento a dois. É a proposta de Latinoamérica. Te alerto, tengo el deber, porque te estoy llamando y fue sin querer. Yo amenazante te indico, cuidado en mi amor, porque me muero de miedo ante ti y sé que siempre guardo agazapada una estocada y sé de ti lo aguantaría todo, casi todo, si solo vienes a pedir apoyarte en mí para cambiar, si solo tomas el cuerpo, no juegues con mi soledad, si solo te importa seguir y yo soy un puente no más, si solo tomas el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo quisieras probar tu encanto de niña feliz, si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Apoyarte en mí para cambiar, para tus fuerzas, si para solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad, si solo si te importa seguir mi corazón y yo soy un puente no más, no te soy útil para si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad, si solo quisieras probar tu encanto de feliz, si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Está pasando que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Yo no sé qué me está pasando que no dejo un momento en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Es mejor vivir así, locamente enamorado de este amor que yo he encontrado y me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti, no te puedo olvidar. Sé que en tu corazón para mí y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti cuando un día te vi, mi corazón. La ra la la ra la la ra la la ra la la ra la la ira ira la ra la la ra la la ra la la ra la la ra la la ra. de este amor que yo he encontrado y me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti, no te puedo olvidar. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti cuando un día te di mi corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E agora, tu antena é? Dame la mano y caminemos por el camino que conduce a la felicidad. Y no esperes que esta noche nuestro amor se detendrá. Caminemos mucho más, caminemos hasta allá. Dame la mano, no te detengas, que caminando sé que nuestro amor renacerá, que será pleno de dicha, que por siempre vivirá. Caminemos, caminemos nada más. Iremos a un sitio donde estemos tú y yo, disfrutando de las cosas del amor. Y te juro que seremos muy felices. Avancemos sin temor, avancemos hasta allá. Dame la mano y caminemos, que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder. Que las horas que nos quedan son las horas para amar. Caminemos, caminemos nada más. Iremos a un sitio donde estemos tú y yo, disfrutando de las cosas del amor. Y te juro que seremos muy felices. Avancemos sin temor, avancemos hasta allá. Dame la mano y caminemos, que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder. Que las horas que nos quedan son las horas para amar. Caminemos, caminemos mucho más, mucho, mucho más y más, más. E assim foram três musiquinhas mais calmas e nesta calmaria da Latinoamérica, porque isto não vai durar, claro que não vai, mas nesta calmaria que a Latinoamérica lhe dá agora, proponho-lhe de irmos a mais três musiquinhas mais calminhas para que você agarre no seu amor com aquela roupinha mais leve e dancem os dois, façam desta pista de dança latina um bom começo. Um bom começo para que dancem uma noite inteira, quem sabe? Hã? Dancem pelo menos estas duas horas, das 19 às 21 connosco, porque nós estamos aqui para trazer o calor dos países latinos. Já sabe que A proposta do Latino América é que você se deixe levar pelos ritmos latinos. Eu proponho-lhe também que aproveite este programa para relaxar, esquecer a semana de trabalho que teve e não pensar já na semana de trabalho que aí vem. Já sabemos que amanhã é segunda-feira e que mais uma semaninha de trabalho se nos apresenta. Pois é, mas não pensemos nisso agora. Vamos continuar com a bebidinha fresca e muita dança, que é o que estes países mais nos oferecem. Esta música latina, desde as cumbias, a salsa, o merengue, desde a bachata, até o reggaeton, que é um pouco mais agressivo, digamos, mas mais nos obriga a puxar mais pelo corpo, mas não deixa de ser delicioso dançar. É mesmo muito bom. E o Latino América, então, sugere que você dance mais estas três baladas e depois vamos até ao intervalo para relaxar por total e preparar-nos então para a segunda parte deste programa. Porque não ficamos só por uma parte. São 2 horas, 2 partes e grandes músicas, grandes momentos. Especialmente para si, este programa voltou e não porque tenha ido embora, mas porque infelizmente não pôde vir para o ar. Mas voltou para que você relaxe e, em vez de ir para o ginásio com tanta chatice, tanta azáfama, tanta coisa, fique em casa, diverte-se em casa ou no sítio onde esteja mais à vontade, diverte-se, dança e aproveita o calor dos países latinos, de Cuba, a Colômbia, Venezuela, Espanha, sejam eles quais forem, que ilhas forem, mas aproveite. E deixe-se levar pelo que a Latinoamérica tem para si. Até já! La gente le pone las flores igual, como hacen con la milagrosa. Algunos se juntan de noche a fumar e imaginan millones de cosas. En un lugar de La Habana hay un beatle que está desordenando el calendario. Si una vez murió de un tiro, hoy está vivo en bronce. Si una vez fue prohibido, hoy esas cosas ya no cuentan más. El robo de las gafas duró lo que dura un merengue en la escuela. Y Lennon de nuevo volvió a mirar con sus ojos de espuelas. En un lugar de La Habana hay un vidrio que está cuidado por el vecindario. Nada cambiará tu mundo, pero imagina salvar su rumbo. Yo soy él y tú eres. Escucharnos cantar en inglés en la isla del ron y la rumba. A veces sentimos a Lennon también divirtiéndose desde la tumba. En un lugar de La Habana hay un vidrio que está cuidado por el vecindario. Desordenando el calendario, sentado y no crucificado. We'll be right back.

Antena Web apresenta Rituales Metalum Infernalium. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web nas madrugadas do domingo para a segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituales Metalum Infernalium na Antena Web. Cá estamos nós de volta depois do nosso pequeno intervalo para voltarmos à música. Vamos começar então em força com três grandes músicas de um estilo que ainda hoje por acaso não passou por cá. Normalmente costuma passar ao princípio, mas hoje por acaso escolhi-o para agora. Vamos ficar com três bachatas que eu espero que você que está aí desse lado goste muito. Se está a voltar da praia, se está numa só de curtir o momento... Mas olha, curta, se está à volta da praia, aproveite, deixe-se ficar com o biquíni ou com os calções e dance. Dance muito, porque o calor deste programa é muito intenso, de facto. O calor já viu, das Caraíbas, de Cuba, da Colômbia, Venezuela. Estes são países muito quentes, não haja dúvida. Vamos então à música. Três bachatas para si. Aproveite, até já. Ay, ay, ay. El mismo. cosas materiales no le importan al amor. Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise, porque me has brindado lo mejor de lo mejor. Siento que mi alma vive presa en esta elegante cárcel que le construyó tu amor. Vive en una jaula de oro, donde todo y sin amor. Vive en una jaula de oro, como quiera es prisión. Si vive en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Ay, ay, ay. Si vive en una jaula de oro, como quiera es prisión. Yo tan inexperto cuando tú me conociste, sin reflexionarte confundí con el amor. Y con tu vida no es difícil con mentiras que te ciegue una ilusión. Hoy he despertado por mi bien y he comprendido que el brillo del alma no es el oro el que lo da. Mucho te agradezco lo que hiciste, pero aunque resulte triste, yo deseo mi libertad. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Pasado un año y estoy recordando when she used to be by my side, la primera vez que nos besamos. pensaba en comprarte un regalo, pero recibí esa triste noticia de my love had passed away. Dios mío, dime por qué te la llevaste. She was my love, she was my everything. Daría todo por estar a su lado and to kiss her at least once again. Dios mío, dime por qué te la llevaste. She was my love, she was my everything. Daría todo por estar a su lado and hear her voice at least once again. Aquí estoy a tu lado, nunca me he ido, yo no te he abandonado. Te amaré locamente, yo estoy contigo y lo estaré para siempre. Ya me ves, tócame, siente mi cuerpo otra vez como ayer. Ámame ciegamente, demuéstrame que tu amor es para siempre. Abrí mis ojos y una lágrima brotó al darme cuenta que fue algo que soñé. Dios mío, dime por qué te la llevaste. She was my love, she was my everything. Daría todo por estar a su lado and to kiss her at least once again. Dios mío, dime por qué te la llevaste. She was my love, she was my everything. Daría todo por estar a su lado and to kiss her at least once again. Chatas, vamos acelerar até ao talismã. Pelo menos é isso que nos diz aqui o nosso cantor. Vamos então, força nisto, vamos dar força ao motor e veja só o que vai acontecer. Aproveite e dance este xaxaxá, deixe-te levar pela onda e logo de seguida saltamos para a salsa. Até já! Oye, negra,

a Santa Clara. De más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba. Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte. Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que corto fue el amor. Sintoniza-te. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que tu vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de tus besos, soy tu amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que tu vida, melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de tus besos, soy tu amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía. Pois é, foi logo com um motor, não sei se de uma moto ou se de um carro, a arrancar. Não interessa, foi com o que foi, que certo? O que é certo é que andámos pelo chá-chá-chá e fomos até à salsa. Isto aqui passa-se tudo. E sem dúvida que se passa tudo, vamos então continuar pela salsa, porque quer saber? As cúmbias não acabaram por aqui. E a música também não. Até já. Evocarte, sino en tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré evocarte sino en tu risa de jardín y primavera? Auténtica locura que acaricia mi voluntad que acaba por tenerla. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos de puñal y cementera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos de puñal y cementera? Estrellas que se escapan de tu rostro, con la mirada tierna y placentera. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca gota de sangre en un lirio? ¿Dónde podré beberte si no en tu boca gota de sangre en un lirio? Si está lejos de mí es un martirio, cuando algún beso tímido le antoja. ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo febril delirio? ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Ay, tu sexo febril delirio, oleaje incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo. Que así es como yo te quiero, qué manera, a mi manera. Thank you. ser un emigrante. De tu boca delirante de deseos que una noche convertiste en mi dolor. Quiero creer que lo sabe, que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero ser la que te jure amor. Pensar en llegar sin antes con mi gente contar, que alimentan las ideas, te aplauden, te elogian y critican en tu andar. Unos me aman, otros me odian sin razón, pero yo a todos les entrego el corazón. Realizando la faena, les dibujo a mi manera, que soy charanga banera, como Dios me bautizó. Luego llega la fama, muchos me reclaman, y hay un Dios en la cima que siempre examina y con gran autoridad pone todo en su lugar. No hay esfuerzo sin premio, traición sin castigo. Es por eso que vivo mi vida tranquilo. Ahora gracias quiero dar a mi pueblo.

ficar com mais três temas. Vamos ficar com o merengue, depois misturamos um bocadinho de bachata e a salsa. Eu espero que goste da mistura que vamos fazendo. Isto merengue com salsa, com bachata, com salada. Isto vai-se misturando tudo, com o chá-chá-chá. Vai-se misturando tudo e tudo é bem-vindo. Desde que possamos dançar, possamos aproveitar o calor destes países. Já sabe que o Latinoamérica volta para a semana, obviamente, mas não saia daí porque mais músicas virão. O que eu ia dizer com o já sabe que eu conto que você esteja desse lado e que aproveite este programa ao máximo. Este programa que é tão quente, a pensar em si. A bebida fresca ao lado, as roupas fresquinhas no corpo e o prazer enorme que há numa boa dança. E se calhar sozinhos? Não sei se tem muita graça, mas acompanhados com certeza que tem. Principalmente se dançar merengue, como é o caso. Vamos então saltar com o nosso Elvis Crespo, um grande senhor da música merengue, na minha opinião. Não sei o que passou para começar, depois saltamos até à nossa bachata e terminamos com uma musiquinha bem quente para si. No sé qué pasó, que no contestas mis llamadas. Sospecho que tienes compañía. No quiero buscarte problemas. Solo quiero escuchar tu voz. No sé qué pasó, si te veías tan feliz conmigo, lo vi en tu cara, no lo niegues. Si te lastimé, no fue por maldad, dime qué te hice, lo quiero arreglar, pero por favor, contéstame ya. No sé qué pasó, llegaste a mí. mis llamadas. Ay, mamá, llegó tu Mayimbe otra vez. Son suena, la música te corre por la vena. Doble filo se te pega mientras bailas con mi tema. Infectado con sabor tropical, todos estrellas, charanga internacional. Mi voz fluye de manera natural. Uno, dos, mi rima, soy mi compás tradicional. Uniendo géneros, culturas, grandes figuras, dándole vida a este clásico ritmo de Cuba. Para gozar, bailar suavito, antes del son, que sea sabrosito. Para gozar, bailar suavito, antes del son, que sea sabrosito. Una discusión había entre gente bailadora sobre cuál era mejor de los ritmos que hay ahora. Para gozar, para bailar, para gozar. Otros gritaron el mambo, otro bailó melenco, pero el son iba inspirando. Para gozar, baila, sí, bailar suave. Exigente, el son es lo más sabroso porque lo pide la gente. Para gozar, bailar suavito, aunque el son es sabrosito. Para gozar, baila, sí, bailar suavito, aunque el son es sabrosito. Linda melodía. Suavecito, que yo no tengo apuro. Es que apretando el nudo aseguro que esto suene duro y puro. Prepárate a sudar, que ya estoy brincando el muro. Y si está buscando filo, tengo dos, me falta uno. Por eso dudo mucho que te escape de mi texto y de todo esto que fabrico a mi modo. Ando subiendo el tono y pa' que el son ponga lo suyo, voy a dejarte con el coro. ¡Coro! Bailar suavito. Aquí está el son que se baila suavecito. Para gozar, bailar suavito. Y el que no entienda de clave, que se vaya agachadito. Suavecito, nena, suave, suavecito. Para gozar, bailar suavito. Este es el son suavecito. Para gozar, bailar suavito. Pa' que vea que se fuera liga, picando fresco, pa' que Maximili pida más de esta rica medicina. Pobre de aquel que digo que esto no tiene nada de nada, es porque no sabe que en realidad le pongo a mi corazón y a este trago. E meu caro ouvinte, estamos mesmo a aproximar-nos do final. Mas antes de irmos ao final, vamos ficar com duas musiquinhas para curtir. Duas musiquinhas bem latinas, bem quentes, e depois voltamos para as despedidas com duas cúmbias, que eu sei que têm feito um grande sucesso, pelo menos foi a informação que obtive. Mas não são só cúmbias que passam por aqui. Por aqui, tudo o que é latino, tudo passa. Desde o momento em, claro, que sejam realmente música popular ou tradicional latina. Não popular, mas tradicional latina. Mas vamos então duas músicas para depois virmos às despedidas, que é a parte que custa sempre mais, tanto para si como para nós. Vamos então dançar mais um pouco. Thank you. forma, então, chegamos ao fim do Latinoamérica. Eu tenho duas cumbias para lhe oferecer, com as quais o vou deixar. Mas, antes disso, um resto de domingo muito bom, repleto de boas coisas. E desejo também uma semana muito positiva. Entre nesta semana com os dois pés, não entre com o direito só, entre com os dois pés, para manter sempre o equilíbrio. Porque é preciso manter e ter muito equilíbrio para as adversidades da vida. Às vezes são muitas, outras vezes nem por isso, mas sejam elas quais forem, quando há equilíbrio, conseguem ser todas elas ultrapassadas. É isso que eu desejo, que você ultrapasse todas elas. E se ouvir o Latinoamérica ajuda de alguma forma, então já sabe que domingo que vem, às 19h até às 21h, eu cá estou para lhe trazer mais música latina, para que você se descarte por momentos de todas essas adversidades, problemas e chatices, para vestir a roupa leve, beber a bebida fresca e dançar connosco. Latinoamérica então volta para a semana e desde já, força e tenha uma semana muito feliz. Estes são os meus votos, é os votos da equipa da Antena Web com toda a certeza e já sabe que toda a programação que temos aqui no nosso site é toda ela feita a pensar em si. Eu sou a Joana Santos, espero que lhe tenha feito boa companhia e desejo-lhe uma semana muito feliz. E o resto de domingo, repleto de muito boas coisas. Fique bem e para a semana cá estamos para mais um Latinoamérica. Até lá, tchau! De la cumbia, ahí. Vamos a gozar. We'll be right back.